previously on this podcast. Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular. Hola, oyentes locos por librarse de este año horrible. Ni aunque para eso precisen viajar por el espacio en un solo de guitarra psicodélico. Y bienvenidos nuevamente al Sonido en el Cajón, un podcast musical sobre bandas tan clásicas, viajantes y vecinas de nuestro país que el hecho de, ainda, no conocerlas prueba que el alien sos vos. Bandas, estilos y discos para que oigas mientras terminas el año que cargaste en el lomo como Cristo con una cruz de Lego espinado. A cada sonido en el cajón, ustedes tendrán una introducción a un álbum específico, conocerán un poco sobre el artista, banda, su estilo y se perderán en el Réveillon tocando un air guitar con botellas de vino barato plugadas al máximo. Y como siempre el pensador loco dice, si tú quieres concordar, discordar, quieres saber más sobre el artista del episodio, quieres mandar una recomendación de álbum que te gustaría oír aquí, o quieres apenas apretar el botón del apocalipsis porque de ninguna manera irá a dejar peor el mundo de lo que está, comenta en el site www.pensadorlouco.com. Manda email para pensadorlouco@gmail.com. Dale una tuitada para @pensadorlouco. Escribe en la fanpage del Caralibro. Ey, Caralibro es el Facebook. facebook.com/teatroscuro do pensadorlouco. O por Google Plus en google.com/más pensador louco. Porque, caros oyentes, sus comentarios son muy importantes para nosotros, pero pretendo ahogarme en la ofrenda para Yemanjá y no tendré cómo responder. Y no deje de entrar en el feed allá en el topo a la izquierda del site para acompañar las novedades en tu agregador preferido. Smartphone, iPhone, Android. O mientras te das cuenta que en el final de año hay una lista mucho mayor de gente que uno odia en el mundo de aquellos que querés bien. Entonces es eso, aumenten el volumen, liberten sus oídos y vamos a comenzar la cuenta regresiva para que esta mierda termine de una vez. Yo soy Julián Catino y todos ustedes están muy bienvenidos al Sonido en el Cajón. Muito bem, ouvintes do cemitério, fiquem calmos que eu já levantei do nosso caixão sonoro. Parem agora mesmo de comemorar minha morte e seus pulhas que ninguém está me substituindo. Que meleca! Eu simplesmente pedi a Julián, nosso padrinho e amigo argentino, que fizesse a introdução. Porque, 1. Ele foi responsável direto pela escolha da banda deste episódio. E, 2. Porque este é o último episódio do ano e este ano foi pior que um filme do Rob Schneider. E eu quis uma pausa para tomar dorgas e fugir da realidade horrível que 2017 nos trouxe. E quem sustenta o tráfico? É você. Afinal, o que é que este maravilhoso, ao inverso, ano nos deu de presente? Mais ódio e intolerância do que nas décadas anteriores, apesar de toda a tecnologia disponível que temos para nos aproximarmos uns dos outros. Mais voltas a um passado político, religioso e segregacionista que deveria continuar enterrado, quiçá estudado na escola para sabermos que foi uma cagada monstruosa. Mais provas de que a gestão é uma mentira, a meritocracia é uma piada, a meta geral é afundar o povo em ignorância desde a infância. E pior de tudo, a descarga da minha privada entupiu depois de uma feijoada torta desta semana. Então é isso, ouvinte do cemitério, e não, eu não estou encerrando o episódio aqui mesmo por desespero. O que eu quero dizer com esta ladainha é que sim, o mundo é medonho, nossos desejos de crescimento e evolução descem pelo ralo mais e mais, mas pelo menos podemos passar o Réveillon festejando como se Raquel Sherazade tivesse ficado muda pra sempre. E com um bom som pra acompanhar o expurgo desses 365 dias de merda. Mas antes de entrarmos exatamente na banda, seu estilo e um guia turístico com pontos de venda de drogas argentinos para ajudar em nossa loucura desenfreada, quero só deixar umas rápidas microfonias para depois seguirmos. Bem acelerado mesmo, que é para não deixar ninguém pensar em rehab. Vamos lá! Que barulho horrível! Por acaso você é surdo, é? Bem rapidinho, ouvintes, porque eu tenho Maradona, Fito Páez e Luz del Fuego me esperando pra gente ir pra uma festa careta. Microfonias importantes. A primeira é pra lembrar que nosso grupo do Telegram está bombando e só vocês não fazem parte dele ainda. Não percam a chance de conhecer uma turma de doidos capaz de tornar tua vida mais interessante, seja em discussões no grupo ou os famosos hangouts que varam as madrugadas tratando de tudo que é essencial que não vale a pena se conhecer. O endereço é telegram.me/pensadoresloucos e espero todos lá. Está no post. A segunda é para lembrar a todos que quiserem ajudar os podcasts do Teatro Escuro a continuar. Vocês podem fazer doações no Padrim a partir de um único real, repito, um único real, carajo, e manter os podcasts rolando. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, canecas, participações nos podcasts, certificados de ordenação e muito mais. Os links estão no site e espero e agradeço a quem decidir ajudar. Justamente por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos Anderson Montenegro Lima, do podcast Chorume, William Vultro, Observador Quântico, Thiago Trabuco, do NPcast, Garcia Renato, Matheus Mantuan, do Curva de Rio, Renato Petilli, lá de Florianópolis, William Floyd, do Ultra Combo Podcast, Jorge Augusto, do Animesphere, Diego Fávero, Diogo Bob, do Galera do Raul, Julian Catino, nosso mestre argentino, já falei dele antes, Roger Bittencourt, do Rio de Janeiro, José Exor Neto, de Brasília, e Yuri Brauli, do MongeCast. Agradeço muito a todos do fundo de minha apodrecida alma. A terceira microfonia para celebrar nossos hermosos patrocinadores, os muchachos muy locos da Infinity Tour. Ouvinte do cemitério, a Infinity Tour tem tantas soluções de turismo que chega a dar água na boca olhar o site deles e a página do Facebook. Só as fotos de rango top que eles postam lá são coisa de ir numa festa na Casa Rosada. É turismo guapo pro terceiro milênio, estão pensando o quê? Turismo cultural, corporativo, gastronômico, turismo em números. É turismo de todas as formas para você notar que apesar deste ano ainda há muita coisa boa no mundo para se conhecer. Infinity Tour tem eventos e passeios desde 3 horas até um fim de semana inteiro para você dançar um tango feliz em eventos perfeitos. Acesse o site da Infinity Tour, acesse a página do Facebook, acesse a verdade de como o turismo é bom e pode ser ainda melhor com a Infinity Tour. Todos os links estão no post, ou então, se você for desses preguiçosos que querem tudo de mão beijada, acessem infinity.tour.br, é tour de T-U-R, seu boludo, e faça as malas já. Pela Infinity Tour, cabeção. Quarta microfonia, não deixe de comprar as canecas oficiais do Som no Caixão do Desleituras, que vocês ajudam muito também. Produzidas pela Y Canecas e vendidas no Mercado Livre, elas são lindas, duráveis, com uma qualidade absurda para você desfrutar melhor tua erba mate, teu vino patero, tua chicha, ou seja mais que mierda você beber nelas. Links no post. E só para deixar mais este recado, eu estive zanzando ultimamente pelo Doublecast Podcast, um dos melhores podcasts musicais do universo, mundialmente conhecido no Brasil, para falar de rock progressivo, aquelas músicas cheias de firula. Então, se você conhece e curte essas músicas bem trabalhadas que levam uma semana para acabar, ou não conhece e quer se perder no universo das escalas eternas, passe lá para escutar que ficou muito bom. Link no post, muito obrigado a Leozão, Danilo, Faustão, Faustinho e todas as infindáveis partituras que fizeram parte do programa. É rockão na véia da melhor qualidade. Mas agora já chega aqui para inaugurar nossa contagem regressiva escapista dos horrores da realidade rumo a uma melhor, de longe mais viajante e psicodélica, eu precisava de uma banda com preceitos específicos. Dois pontos. Uma banda cujo som fosse perfeito e ainda assim completamente inebriante de ouvir, porque afinal de contas os tóxicos brasileiros pop do momento se chamam dízimo e falta de vergonha na cara, e eles custam muito caro para um ralado como eu. Palco de pobre é terreiro de Umbanda para baixar Pombagira e Exu. Eu precisava de uma banda que me fizesse ter ao menos um mínimo de dignidade, olhando para um futuro talvez melhor que este lixão no qual nosso país se transformou por nossa culpa. E a resposta, queridos ouvintes do cemitério, trazida a cabaldo por um nombre solo, austero e de bombachas muy machas, Julian Catino estava logo aqui ao meu lado, em nossa vilipendiada Argentina. E a banda é tão boa, tão sobe nesse arco-íris lisérgico que a festa dos gnomos está te esperando do outro lado, que eu não pude resistir. Então chega de tralalás, que a banda se chama Crucis, o álbum é seu primeiro e homônimo de 1976, o estilo é uma mistura de psicodelia e progressivo, mas todo o orégano enrolado nas sedas, as pastilhas garoto batidas para gelar a nareba, os confetes de chocolate para lamber e ficar feliz e as pipoquinhas doces para ajudar na larica. Bem-vindo, merda no ventilador! Para começar a nossa playlist, então vamos partir com a primeira música, Todo Tiempo Possible, e depois partimos adiante. Ouvinte do cemitério, voltemos a um tempo, uma década que tinha ao menos promessas de que o futuro seria melhor. Um período de experimentação musical e a liberdade de pensar por si só. Dois conceitos que inexistem hoje em dia. E vamos zoar este ano até o fim no Teatro Escuro Way of Life. Então aumentem o volume até Malafaia e Bolsonaro quererem nos queimar em praça pública, porque ouvinte do Teatro Escuro tem proteção de amianto contra babaquices. Maestro, dá uma lambida nesse selinho com a cara do Arnaldo Batista e som no caixão. We'll be right back. Puta que os pariu lá, puta que os pariu, ouvintes dos sete palmos da terra. Eu simplesmente desapareci durante esse som. Fui levado a um tempo sem internet ou textões, um momento em que havia muito a se mudar no mundo, como hoje ainda, mas que ao mesmo tempo havia novidades à frente a se explorar, coisas a se desejar que não fossem pararmos de repetir erros passados tantas vezes. Não vou fazer conversa de comadre contigo. A introdução de teclado somada à guitarra e seus uauás foi maravilhosa. Como voar em uma longa estrada de pozinho brilhante cintilando com uma cueca do surfista prateado. Ou qualquer outra metáfora hippie que o valha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Mas o som é bom. A bateria, baixo, cozinhando perfeitamente o andamento incerto e estimulante de um estilo sonoro que não tinha prazo curto para acabar suas músicas. Uma voz suave e audível que não ficava somente gritando palavrões ou fazendo interjeições ou vogais sem sentido, como existe muito no Brasil. Alô pra você, axé. Resumindo, tudo menos o que o pop brasileiro nojento, barato e de gosto duvidoso faz há tanto tempo para pessoas consumirem com bicarbonato de sódio para não perceberem a merda que consomem. Um som para se ouvir, balançar e se deixar simplesmente ir, pensar. Esses termos todos que praticamente foram riscados no dicionário. Eu não entendi o que ele falou. Cruzes apresenta nestas músicas influências de tantas fontes que fica difícil acreditar que o resultado seja bom. Mas é, e muito. O teclado lembra facilmente de Purple sem parecer cópia, só o timbre, de leve. A guitarra frenética nos remete a algo que Steve Howe tocaria no Yes, mas completamente original. E a marcação do baixo. E a bateria impecável, e a voz com o timbre metálico situando e coroando o som no início dos anos 70, a era da alquimia musical. Mas antes que eu me perca direto falando do efeito que essa primeira faixa causou em meu corpo, igual uma gostosa soda cáustica em minhas veias, deixem que eu fale um pouco da banda. Senta que lá vem a história. Cruzes começou em agosto de 74, formada por Gustavo Montesano no baixo e voz, Pino Barrone na guitarra e voz, Aníbal Kerpel no teclado e sintetizadores e Gonzalo Farrugia na bateria, porque baterista vem sempre no fim mesmo. Afinal de contas, aquela porrinha de instrumento sequer tem harmonia, só ritmo, e Gustavo Farrugia ainda consegue fazer maravilhas com ele. A banda ganhou rapidamente reconhecimento e status na Argentina por serem parte de muitos poucos grupos que tinham esse nível de arranjo sinfônico, progressivo e psicodelia na época. Suas influências diretas eram declaradas em clássicos como já referido Yes, mas também Focus e Camel, sendo que a primeira e a última realmente mostram a importância que tiveram no som do Cruzes e isso ressalta na primeira faixa. Como toda banda com qualidade superior e todo mundo a ouvi-la, eles fizeram diversas apresentações ao vivo em estádios e teatros ao longo do país. E ao fim de cada show, depois de extremamente aplaudidos, principalmente por gente que de tão chapada estava olhando na direção oposta, eles souberam que o sucesso estava certo. Onde estão as câmeras de televisão? Mas antes de continuar babando los huevos desses portenhos bolhudos, vamos agora com a segunda faixa, Mês, que o barato já está começando a passar e preciso ir ali na geladeira aplicar uma nova dose de doce de leite com carne seca e depois voltamos. Vai! Thank you. Aí que eu vivo falando, criaturas endemoniadas, não usem drogas. As vidas de vocês já tem youtubers, discursos extremistas, entrevistas com Danilo Gentinha e o MBL vendendo o tóxico mais malhado do universo. Aquele que a onda não é boa, o bagulho não é de qualidade, vai te fazer muito mal ao cérebro e ainda assim tem tanta gente que toma sem parar. Quem é o maconheiro aí? Ao contrário disso, usem drogas boas e benéficas como um álbum assim. Eu mesmo quiquei 7 vezes do chão ao teto ouvindo essa segunda faixa, tentando desesperadamente encontrar a voz na canção. E só quando rachei o crânio de novo, percebi que não tinha, não eram meus ouvidos me falhando. Os cabrones da Cruz tiveram a ousadia de mandar La Lata logo na segunda faixa, uma música instrumental, e ela é boa pra caralho que me cago na lei de tu madre. Ai, devagar, seu grosso. A faixa é uma jornada, igual estar preso numa colorida mesa de pinball e você nem se sente mal com isso, porque o som é viajante demais. Que música foda, que disfarçatez bem mandada e logo no início do álbum. É disso que eu tô falando, porra. Parem de cutucar seus tímpanos com agulhas de tricô, não precisam se preocupar, a música é boa mesmo sem voz e não há nada de errado com isso. É simplesmente bom som. Olha, só pra ilustrar o fato, uma vez eu conheci um adolescente que quando foi na minha casa ficou chocado de me ver ouvindo Stravinsky. Ele nunca tinha escutado nada assim na vida, principalmente por não ter voz. E quando eu expliquei que música independia de vocais, ele começou a rir. O filho da puta. Disse que aquilo era música de mudos e onde já se ouvira falar em música sem cantor e cantora. E enquanto eu pegava uma faca bem afiada e uma corta pra sangrar o porco imundo que ele era, parei pra olhar a playlist que ele ouvia e naquela época estava escutando Crazy Frog, que sequer era feita por um instrumento tocado sem dar play num sequenciador ou sampler num PC. Estão entendendo o que eu digo? Esse é o fosso cultural atual. Cruzes é de longe melhor e mais real que qualquer realidade sórdida de hoje em dia. É o que me faz amar esse som. Hoje eu vim te ensinar a ser um homão da porra! Mais DR passada continuando. A banda logo fez amizade com Charlie Garcia, grande nome da contracultura argentina e membro da banda Sui Generis, que se ofereceu para ser produtor do álbum que viria, este que vocês ouvem aqui. E Sui Generis é o nome da banda, tá? Não é uma revista de nu masculino. Um excelente sucesso numa capa belamente ilustrada pelo artista Juan Oreste Gatti, com 7 faixas gravadas em somente 8 canais e mesmo assim com uma qualidade impressionante. É o que deu aos músicos da Cruzes os cojones e a liberdade para fazerem o som que queriam, do jeito que queriam, do jeito que deveria ser. Para continuarmos com o som, ficamos agora com Corto Amanecer e depois voltamos. Arriba! Thank you. Depois da porrada transcendental de Mês, a terceira faixa, Corto Amanecer, é uma faixa rapidinha e dançante, bem ao modo como a psicodelia regia nos anos 70. Ela é uma faixa feita para balançar os ossos, sabe como é? Sacudir o esqueleto, principalmente aqueles entre vocês que eram jovens quando o álbum saiu e agora têm apenas ossos e peles. Abração, Manolo. Hehe. Feliz aniversário. Vocês podem imaginar facilmente uma daquelas festas de surf music com meninas de vestidos curtos e cheios de babados dançando para espantar o mal-olhado do futuro e da caretice. E meninos com calças Saint-Tropez como Robert Plant, de peitos abertos, cabeludos, espalhando aquela suvaqueira bonita no salão enquanto se chacoalham. E apesar desse cenário esquisito até pra época, o som é muito bom. Ai, eu acho ele tão fofo. Pois bem. Depois desse primeiro álbum, os membros da Crucis se consolidaram como um dos nomes mais fortes do National Rock argentino, e no ano seguinte eles foram reto pro estúdio lançar seu segundo Bolachão. É, Bolachão é disco de vinil, e disco de vinil era tipo um CD que precisava de uma agulha e uma vitrola, só avisando para gerações mais novas, ok? Fechou. Nem vou mencionar a fita cassete, que é pra vocês não pirarem o cabeção. Em 76, Delirios del Mariscal foi lançado com um primor sonoro ainda maior que o do primeiro, com faixas mais longas e instrumentais mais intrincados ainda. O espaço dado à maior experimentação fez com que o disco fosse lançado em Nova York e eles embarcaram em uma turnê pelas terras do Trump, que o Trump naquela época já estava cagando nas fraldas. Com muito sucesso, diga-se de passagem, fizeram concertos até onde Elvis perdeu o último furinho do cinto e foram aclamados por sua criatividade musical e inovação. E o mundo não seria suficiente para eles. Aliás, não foi mesmo. Porque daí, quando a Crucis estava em seu auge, o ego dos membros, cujas chapeletas polidas em óleo de peroba já alcançava a estratosfera, os problemas começaram. You are pathetic and weak. Gustavo Montesano, principal compositor da banda, e aquele que batia o pau na mesa com o maior vibrato, desatou a ter problemas com o restante da banda. I'm so pretty. Coisas como dinheiro, quem aparecia mais em fotos, quem deixou a tampa do vaso abaixada e quem teria roubado o creme rinse de quem. Aquelas paradas nada alto astral que ocorrem em bandas quando o cachê infelizmente se torna maior do que a capacidade de engolir sapos com herpes e produzir boa música. E infelizmente, a banda acabou. É o que eu digo a vocês, ouvintes do cemitério. Orgulho, inveja, ganância e leite de rosas ao invés de desodorante são os piores ingredientes para acabar com um grupo que poderia ter ido muito além do mundo. Um grupo com tamanha capacidade criativa e virtuosismo musical, pondo tudo a perder por problemas menores, do tipo quem comeu o pudim que eu guardei na geladeira, aquela porra é minha, e discussões infindáveis a respeito de se o certo seria galhetas ou biscochos. É uma triste realidade. Mas graças às maravilhas da internet, seu trabalho maravilhoso perdura até hoje. E graças a seres infernais de bom gosto musical como Julian Catino, ele está aqui para ser ouvido e curtido, representando um tempo em que podíamos ligar um rádio e ouvir sons assim. E não qualquer merda cantada pela Cláudia Leite Morno coalhado. Muito obrigado a Crucis pelo trabalho maravilhoso, a Julian Catino por tê-lo trazido, e ficamos agora, já que o clima é de fim de tristeza, com La Triste Visión de un Enterro. Cara, meu espanhol é uma merda. Que loucura. E depois com o nosso bolha da semana, porque afinal de contas a banda lançou dois discos, a história deles é muito curta nos meios internéticos. Eu agradeço muito a Julian também por ter me ajudado a cavar tudo isso, e afinal de contas, vocês querem é treta, né? Seus bastardos do inferno. O que você falou da minha mamãe? Então escutem, boa música e treta é o que compõe a nossa vida de hoje em dia. Vão ouvindo que eu vou ali abraçar um disco do Benito de Paula e chorar na posição fetal. Thank you. Melhor da semana. Você é desprezível. Muito bem, ouvintes do cemitério, depois de mais esta música maravilhosamente trágica, estamos de volta agora e no Bolha da Semana, a sessão não menos triste e chorosa sobre merdas ditas e feitas por músicos recentes. Vamos lá que eu vou passar em notinhas curtas. Primeira, a treta entre Liam e Noel Gallagher no final do Oasis, vocês sabem, aquela bandinha cover de Beatles, parece ter começado há mais de 30 anos. Segundo uma declaração de Liam, o problema entre ambos começou quando ele chegou chapado em casa, doido para fazer um xixizinho gostoso e, por não conseguir achar o banheiro, resolveu esvaziar o saco de mijo no aparelho de som do irmão. Se querem saber, isso explica também muita das composições do Oasis, aliás, a maioria. E tenho dito. E já que estamos falando em tretas, o site Whiplash elegeu as 8 maiores problemadas tapa na cara que já existiram entre grandes nomes do metal. Vale a pena ver, para acompanhar o Disse-me-disse das Matildes, o link está no post. Terceira, o merdão Josh Holmes do Queens of the Stone Age finalmente admitiu que fez cagada e chutou de propósito a cara de uma fotógrafa durante seu show. De repente, o cara tá no colo do capeta. Daí ele decidiu pagar de arrependidinho e dizer que sente muito e pede desculpas e etc. Ou seja, se vocês olharem para legendas, aparecerá: o babaca está pedindo perdão por algo que não foi a primeira nem a última vez que viria a cometer e só não quer ser preso. É muito Zé Merda mesmo. E a fotógrafa tem mais é que metê-lo no chilindró e jogar a chave fora. A ele e a todos os babacas iguais que tem por aí. Foram-se. E como se não bastasse esse monte de merdas, o rapper B.O.B. resolveu peidar na farofa também e fez uma música defendendo a teoria da Terra plana. Não obstante o absurdo disso, o rapper intelectual do sorvete na testa ainda xingou Neil deGrasse Tyson, dizendo que tudo que ele diz é mentira sobre a Terra ser esférica levemente ovalada. Já Tyson, pra dar aquela sacaneada de leve no mocorongo, foi a um programa de televisão e teve que provar que isso é uma teoria de merda, o que pra ele foi muito fácil. É incrível como a estupidez se espalhou mais e mais este ano. Eu quero ver aos postos de saúde tentarem resolver essa estupidez toda receitando simplesmente dipirona. Mas chega de notícias rápidas, porque agora estamos na parte do Bolha da Semana na qual resenhamos a capa de um álbum realmente piolenta. E o responsável por indicar a capa deste episódio foi ele, o homem, o varapau, o dono da risada mais sound effect em MP3 do mundo, Leonardo Mogli, do podcast Galera do Raul. Boa noite, gostosão. Como sempre, ouvintes, a capa está em link direto nos links do post e, pra quem quiser apreciar melhor o horror da resenha, olhando pra ela, a decepção pode e causará problemas mentais em todos. Como se só por ouvir meus casts vocês já não as tivessem, né? E a capa escolhida da vez é a poesia gráfica que deveria estar exposta no Louvre do esgoto do inferno, chamada Rola. O quê? Do grupo de sei lá que, Florida, e com a participação de Maluma, outra desconhecida que deve ser mundialmente famosa na casa dela. Vamos lá? Let's get ready to rumble! Muito bem, primeiro... Primeiro parem de babar olhando pra essa capa, seus pervertidos punheteiros onanistas de mão inchada. Seriedade nessa porra. A primeira coisa que se nota nesta capa é que ela é uma foto da praia. Simples assim, ponto final. Digo, não é necessariamente a primeira coisa que se vê na capa, mas a gente já chega lá. O céu é bonito, isso eu devo a capa, ok. A foto é bem tirada, tem nuvens, aquele azulzão bonito, sabe? O barquinho vai, a tardinha cá, essas coisas todas da bossa nova. Você me enganou, você me enganou, você... Um mar cálido, sem ondas, que B.O.B., o tipo que o B.O.B. usaria pra colocar uma régua e provar que a terra é plana, vocês sabem como é. E daí tem areia, mais limpa que a maioria das praias do Rio de Janeiro ou Santa Catarina. Tem um pepino do mar ali, 3 estrelinhas do mar secas, mortas, deixadas pra algum nerd colecionar depois que a maré baixou, ficaram ali, viraram fósseis. E abaixo de tudo, as palavras Florida featuring Maluma. Numa fonte azul sem serifas, sóbria e elegante. Até aqui, uma capa bem supimpa. Eu gosto disso, é muito adulto. Mas no centro da capa estão elas, as membros da banda. Se é que aquilo é uma banda, mais da tal Maluma. Ou 4 modelos, porque estão todas de costas e não se pode ver os rostos. E elas estão nuas? Não. Estão até com tops e shorts bem recatados, apesar de a primeira e a segunda moçoila estarem com os mesmos mais enfiadinhos nas gavetinhas. Elas parecem aproveitar o sol, olham pro mar como se decidindo se farão um nado sincronizado para malhar bem os glúteos. E todas, menos a segunda da esquerda pra direita, têm as mãos levemente arreganhando os popozinhos por algum motivo escuso. Ah, que delícia! A segunda moça está apenas segurando as próprias coxas. E pra cimentar a situação, em cada short há estampada uma letra compondo o título do álbum. H-O-L-A, ou seja, rola. Agora, eu não tenho ideia de se a vontade do Mowgli era me entregar essa capa como uma piada já pronta. Uma capa de mulheres jovens alargando as bochechas traseiras e panfletando rola numa praia qualquer. Se foi essa a ideia, não daria muito certo, porque esse rola significa olá em espanhol e não tem o mesmo sentido ridículo que em português. Mas ao mesmo tempo, quem é que diz olá em grupo apresentando primeiro aqueles burrões durinhos afastados ao invés de viradas pra gente com as mãos cordialmente estendidas? O que me leva a pensar que a ideia dessa capa é outra completamente diferente. Não é um aceno juvenil sexual, e sim um pedido de ajuda. Porque afinal, as meninas estão numa praia desconhecida, sem nenhuma viva ou morta alma em volta, e portanto estão numa ilha deserta. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo matagal? Fala, meu Deus. Sim, e todos nós que já assistimos o filme do Tom Hanks sabemos o que realmente de horrível acontece numa situação assim. Fome? Não. Sede? Que nada. Sobrevivência? O maior problema são claramente as assaduras causadas por uma areia desalmada que fica entrando em todas as dobrinhas. Mas isso é impossível! E essas quatro meninas padecem exatamente desse mal. Elas estavam voando em turnê mundial pelo bairro em que nasceram quando o avião caiu. Elas sobreviveram nessa ilha, mas para não sucumbirem à loucura e ao caos, precisam desesperadamente de algo. E daí vocês dizem, ok, ela precisa de um salvador bonito e bronzeado num iate? Porra nenhuma, o que elas precisam mesmo é de hipoglós. Quanto mais grudenta e mais densa seja essa pomada, ela vai se grudar mais na pele do seu bebê. As tadinhas estão tão assadinhas nos filós que tudo que puderam fazer é escrever um olá desesperado nas bundas, eternamente paradas, separando as nádegas umas das outras, para impedir que morram de assadura pela areia e sol quente. A técnica do cu assado. Portanto, essa capa nada tem de sensual ou sexual. Ela é, na verdade, um pedido sofrido de socorro por causa de um mal que aflige a todos nos trópicos do mundo. A terrível síndrome do cu ralado de praia. E alguém deveria muito, muito, muito salvá-las. Senão, tudo o que restará é que, em alguns milênios, quando elas estiverem petrificadas naquela posição, algum explorador finalmente descobrirá essa ilha e chegará à conclusão de que descobriu as deusas da fertilidade anal da bunda dura. Só pensa naquilo. Olhem, ouvintes, eu não tenho ideia de se esse álbum é bom ou não, mas porra, essa capa é de doer. Estou agora mesmo criando uma petição no Avaaz para que uma carga vitalícia de creminho seja entregue às coitadas. E agradeço muito ao mestre Mowgli por ter me indicado a capa mais bunda que esta sessão já resenhou. Ouvintes, conheçam o Mowgli, o trabalho do Mowgli, seja no Lobo, Dragões e Unicórnios, que é o podcast solo dele dentro do Galera do Raul, ou Galera do Raul como um todo, os links estão obviamente aí no post. E Mowgli, que capa bunda, cara. Mas que elas são fofinhas, são. Seu bolha! Pois agora, pra colocar a última pá de cal nos horrores do Bolha da Semana, um ouvinte escolhe a dedos de Fred Krueger uma letra de música realmente péssima e capaz de causar mais assadura nos bumbuns cuticutes da capa do Florida. We have eternity to know your flesh. E o agressor da vez é nosso padrinho José Exor Neto, um gerente de mainframe que prova como sua profissão só aceita seres maléficos que desejam trazer mal ao mundo. Pois ele, esse homem maléfico, nos assa a alma com a peça poética mais horrível de se ouvir desde que eu presenciei minha avó sofrendo de gases. Uma verdadeira arma de destruição em massa chamada Encaixa, de MC Kevinho. Maestro, tire essa roupa havaiana e largue essa mala cheia de hipoglós no chão, que isso tá ridículo pra alguém da tua idade. E som no caixão. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejado de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder na medida certa para te enlouquecer. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder na medida certa para te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro. ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, ela encaixa. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejado de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder na medida certa para te enlouquecer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejado de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder na medida certa para te enlouquecer. Ela encaixa com esse grave no beat. Ela encaixa com o cavaque e o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaque e o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. Ela encaixa com o Kevinho, essa mina encaixa. Com o Léo Santana, essa mina encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, ela encaixa perfeitamente. Ela encaixa. Ouçam aqui, eu passei os últimos minutos nu, me esfregando em uma sarjeta tentando recuperar meu cérebro esgarçado, meus tímpanos rompidos e minha dignidade deflorada. Mas verdade seja dita, essa talvez seja a letra ruim mais honesta que já resenhei aqui. Ela nos diz exatamente, já no início, a que se propõe e como deve ser encarada. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Porque vejamos, essa letra é uma confissão de culpa e ela já inicia assim. Olha só, preste atenção. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Começa assim, pois eu respondo. Foi você, MC Kevinho, seu filho de uma vaca de cu assado na Praia de Ramos. E a letra segue com: foi planejada de um jeito que para tudo. E é mesmo, porque desde que eu ouvi eu parei de ter fé na humanidade. Meus testiculoides pararam de produzir espermatozoides porque não acreditam mais em Darwin. Daí, quando o endemoniado MC diz que tem a circunferência perfeita na medida certa para te enlouquecer, ele também está correto. Onde antes havia meu cérebro, há apenas agora um rombo abissal e minha mente acabou de se decretar um estado independente e espera a aprovação da ONU. Entendeu? E depois ele começa com um monte de forçações sexuais assim horríveis com o termo encaixa. Pois me permita refrasear o que elas realmente significam para vocês, ouvintes, para todos nós aqui do Teatro Escuro. Encaixa com esse grave do beat? Não, encaixa com o baixo relevo da tua testa, seu Kevinho de um diabo torto. Depois, encaixa com o cavaco e com o pandeiro? Nada, vai encaixar com o corredor polonês que você devia ter levado por escrever algo assim. E dizer que quando a bunda começa a jogar, ela encaixa perfeitamente, significa apenas que se você for jogar um game de cu, eu te aconselho a enfiar esse CD bem fundo com capa e tudo, que é pra doer mais. E como infelizmente essa ódio à idiotice também tem participação de Léo Santana, o que deveria encaixar é uma mina bem calma, cálida, mimosa, tipo a Sonya Blade no Mortal Kombat, encaixando cada joelho no pum-pumzinho de cada um de vocês, com a perna dobrada que é pra vocês sentirem as rótulas cutucarem suas amígdalas. Caralho. Tasty. Porra, parem pelo amor de Satã de fazerem letras tão imbecis assim e aprendam ao menos a escrever algo que preste. E se quiserem mesmo brincar de encaixar seus pregos Kevinho e Léo, vão tentar montar um Lego ou um simples jogo de bloquinhos de madeira, caso o Lego seja avançado demais para suas idades mentais. E quando tiverem treinado bastante, construam cada um anal destroyer feito com as pecinhas que juro que vai encaixar perfeitamente e anatomicamente em vocês. Credo, que letra horrorosa. Obrigado ao amigo e padrinho Exor por ter encaixado o medo em minha alma com essa letra medonha. Mas podia ter pegado mais leve. Se você tivesse, ao invés de me recitado a balada do Voldemort, cantando a Vada Kedavra sem parar, teria doído menos. Ai, ai, ai. Ai, vida, velhice. Pois agora, para me dar tempo de catar meus pedacinhos, órgãos e cérebro perdidos com esse nojo de letra e tentar encaixá-los de volta no lugar, ficamos agora com Insônico Ser e depois com o nosso Toca Raul. Yeah. tio. Agora toca Raul. Não. Muito bem, ouvinte, depois de uma faixa maravilhosamente trabalhada e viajante da banda Crucis, estamos agora em nosso Toca Raul, a sessão de feedback de episódios passados, e eu lerei as mensagens recebidas desde o nosso episódio 63, quando fiz a resenha da banda And Summer Dies. Vamos lá! Primeira mensagem de Roger, nosso padrinho Rogério Bittencourt de Miranda, que nos diz: fala, pensador, tudo bem? Esse ano em especial tem sido um lixo em minha vida, seja em questões pessoais como no trabalho, e eu precisava de algo para seguir em frente. Nada melhor que esse tapa na orelha musical para me fazer rodar no próprio eixo e seguir adiante, meio que sem escolher para que lado. Excelente banda, sabe onde achá-los? Não é no posto Ipiranga, mas podem estar com a Magdalena Graal fazendo um som, risos. O funk carioca, o funk carioca, sempre produzindo pérolas como só o Rissuti poderia achar. Como você mesmo diz, horror, horror. Pensei em escrever algo tipo o livro do Steven Adler sobre nossa época de juventude, mas é melhor não, risos. Grande abraço e obrigado por me animar. Roger, meu amigo pessoal, cara, meu padrinho, amigo de longuíssima data, várias e várias décadas dividindo cerveja, gente, pela vida. Deixa eu te falar, aquele ano tem sido ruim pra todos nós. Quer dizer, pra aqueles pros quais o ano não tem sido ruim, ele deveria ser. E pra todo o resto, que infelizmente a esmagadora maioria, ele tem sido muito, cara. Mas eu espero que o tapa na orelha, ou o tapa em tudo que o And Summer Dies deu em você, tenha realmente dado aquela guinada pra virar, pra empinar o nariz e seguir adiante, cara. Porra, sempre em frente, não temos tempo a perder, meu brother. Sobre a piada com a Magdalena Graal, foi muito bom, ouvinte. Magdalena Graal foi mais uma artista completamente desaparecida. Ela tá em um episódio, não vou lembrar o número agora, nem fudendo, mas o nome é Em Busca da Santa Graal. Ouçam lá, que também foi uma artista italiana maravilhosa, uma voz linda, ela mesma era linda demais, e que também se perdeu no mundo e nunca mais se ouviu falar dela. Sobre o funk carioca, Rissuti, né? Não é à toa que o programa dele é Rissuti Resmunga, cara. O resmungo dele foi aquele funk. Sobre o livro do Steven Adler, sobre as coisas que a gente fez na juventude, não, velho. Não. A gente realmente seria queimado em praça pública. Isso não é uma metáfora. Abração, Roger. Próximo comentário de Leonor 7, lá do Doublecast Podcast. Diz ele: fala, pensador, que programa foda. Aliás, eu gostaria de agradecer por todas essas bandas fenomenais indicadas aqui no Som no Caixão. And Summer Dies é mais uma delas e com certeza já está na minha playlist. Incrível como num EP eles passeiam por tanto dos subgêneros da música pesada. E é peso com muita qualidade. Excelente descoberta. Uma pena que informações dessa banda são quase que escassas. Brother, elas são mais do que escassas. É como procurar algo de saudável nas minhas refeições. Mas isso não vem ao caso. Mais uma vez, parabéns por trazer esses sons fodas pra gente. Grande abraço. Léo, grande Léo, o co-host, uma vez que são dois, os dois rosteio do Doublecast, um dos melhores podcasts musicais sobre rock, metal e derivados da atualidade no Brasil, quiçá do mundo. Muito obrigado por tua mensagem, que bom que você gostou do And Summer Dies. Realmente, cavar informações sobre a banda é dificílimo. E sobre as tuas refeições, cara, se foi igual o que você bebe, é melhor não comentar mesmo, que isso não vem ao caso. Grande abraço, continuem você e o Danilo mandando ver super bem nesse podcast foda que vocês fazem, e estamos sempre aí. Próximo comentário, um curtinho de Darley Santos, que diz: pra esse estilo de música também achei algo melódico. Quanto ao Pará, aqui é Carajás, rapá. Risos. Tomara um dia se a vontade da maioria prevalecer. Mas nada contra o Pará também. Lugar bem peculiar. Olha, Darley, obrigado pelo comentário. Muito obrigado por comparecer. Você tá sempre aí comentando, cara, o nosso comentador profissional. Eu diria ainda, peculiar, eu acho que define bem o Pará. Eu acho que peculiar e o Acre. Mas o Acre eu ouvi dizer que é um buraco negro. Tudo que entra não sai, tipo o garoto do Acre, aquele que deixou aqueles livros idiotas e etc e tal. Se bem que ele voltou. Ele deve ser exceção à regra. Mas peculiar define bem o Pará, cara. É só ver Petros Davi, Chimbinha, Joelma, Calypso, o culto ao deus Açaí e tudo mais, cara. Abração pra você e obrigado por ter vindo aí. Próximo comentário de Mark Tinoco, host do RadioCast, o podcast do Cultura Pop a Rigor. Fala, pensador! Mais um mistério no Som no Caixão. Teria sido o And Summer Dies abduzido? Mais um Arquivo X. Gostei bastante. Porrada e melodia. Obrigado por caçar bandas tão fodas para nos apresentar. Mesmo quando estão perdidas em outra dimensão, elas não te escapam. Não achei nada tranquila e nem favorável à letra da semana. Perguntinho, Pará é o novo Acre. Olha aí, mais um. Abração e até o próximo episódio. Nobre Mark, verdade seja dito, primeiro, muito obrigado por ter gostado da banda. Ela realmente, o que mais me pegou com relação ao Arms and Summer Dies é o fato da banda não existir e ainda assim ter gente que jura de pés juntos que existe. Incrível, incrível. É aquele tipo de mistério que nem Mulder e Scully conseguiriam resolver. E quanto aos membros da banda estarem perdidos em outra dimensão, olha, do jeito que foi 2017 é melhor até pra eles, cara. A letra do Rissuti não foi nada favorável mesmo, cara. Diria execrável até, cara. E sobre o Pará ser o novo Acre? Não, porque o Pará existe e o Acre não. Mas quem sabe, depois da virada do ano, olha lá. Abração, brother. Olha só, agora é um ponto específico. Eu tô errando aqui há 30 anos o sobrenome dela, mas dessa vez eu vou aceitar. Raíssa Fluvier. Fogos! Fogos! Diz pra gente, Pensador, meu querido Pensador, que banda mais foda é essa? E olha que eu há muito deixei de escutar death metal. Porém, eu amei essa banda, o som mais gótico me deixou maravilhada. Tenho que confessar que eu amo um gutural bem feito e esse arrancou suspiros de mim. Eu sempre evito falar sobre o Bolha da Semana, pois acho que certas coisas não deveriam ser comentadas. Mas porra, a Multishow praticando bullying com o Axl Rose foi forte. Coitado, sei que ele não é nem a sombra do que o dia já foi, mas ele não precisava disso. Não, não precisava mesmo. E o que falar dessa capa? Estou achando que o pessoal que aprova as capas que aparecem aqui deveria usar umas drogas bem loucas. Quem disse que não? Basta ver dessa vez que o Leonardo Mogli apresentou. E todos em conjunto para discutir qual álbum iriam estragar com essas capas horrendas. E sobre essa música, juro que nunca tinha ouvido ela completa, mesmo morrendo no Rio, terra do funk. Infelizmente, normalmente só escuto o refrão e mesmo assim querendo arrancar meus ouvidos. Porém, você me fez escutar esta merda e eu estou com ódio profundo de você. Mas me aguarde que tem volta esta porra. Minha culpa? A culpa não é minha, é do Rissuti. Foi ele que escolheu. Vai lá na galera do Raul reclamar. Se quer apontar a mira laser, é lá. É Thiago Rissuti o nome completo. O CPF eu passo depois em mensagem privada. Mas de resto, o episódio foi ótimo e eu amei mesmo não sendo meu estilo de música. Acho que você deveria fazer um episódio no mesmo estilo do In Extremo, do Daisy May ou do The Headcutters, pois são episódios que eu amo. Pode crer que Blues já tá quase ali virando a esquina. Acho que me estendi mais demais no comentário, então vou me despedir. Até mais ver, Pensador, não atrase mais. Beijos e bye. Raíssa, minha querida Raíssa... Fluvier. Fluvier, acertei de novo. São duas direto. Cara, que bom que você gostou. Sinceramente, não achava nem sabia que você gostava de death metal, me fugiu, a língua deu uma enrolada aqui, mas que bom, cara, que você curtiu. Realmente, independente do Axl Rose ser um babaca, independente da pança ou dele estar em fim de carreira, a Multishow não tinha o direito de fazer isso com ele, não deveria, ninguém deveria fazer isso com ninguém, principalmente, não principalmente, porque ele é babacão, mas é inclusive com ele, a palavra certa é inclusive. Ai, que burro, dá zero pra ele. Sobre o funk carioca, cara, e as capas escolhidas aqui, tudo que sei que nada sei. Essas coisas simplesmente brotam aqui, elas simplesmente... Um dia eu estava tweetando, assim, zapeando no Twitter, assim, quando o Leonardo Mogli me diz, ei, o que, que você acha dessa capa que você... aqui pro próximo Som no Caixão? E tá aí, ó. O resultado tá aí, você viu. Rola pra Leonardo Mogli, mas eu não tenho culpa de nada. Quiçá ainda das letras escolhidas como aquela do Tá Favorável, do Rissuti. De resto, pode crer que vai ter blues ainda, muito blues aqui, muito rock and roll blues e quem sabe até um som medieval como In Extremo. Pode crer que eu te avisarei e dedicarei o episódio a você, cara. Beijão pra você e até! Próximo comentário de Julian Catino, que escreve pra gente dizendo... Putz, mais uma banda foda que o Pensador traz. Realmente eu não sou de ouvir aqueles death metal em que o cantor, antes de cantar, bebe magma quente do vulcão e depois raspa as cordas vocais no asfalto. Mas neste caso ele se encaixa perfeitamente na música. E que música? Eles criam melodias dentro da música, realmente uma coisa muito bem explorada no progressivo. Mas mesmo assim não é um progressivo clássico, se bem que hoje em dia o progressivo vive se reinventando. Quanto a Raíssa perguntar o que tomam os que recomendam as capas do Bolha da Semana, olha aí, Raíssa, ele tá respondendo a você. Me sinto responsável em reclamar que a única droga que estou usando é a droga do Eclipse Maldito para desenvolver em Java. Outra droga e um ou outro chimarrão. Olha aí, tá aí tua resposta, cara. Quem disse que chimarrão não é droga? Eu mesmo já fumei muitos. Pode ficar tranquilo que Luan Santana não deve começar sua carreira no death metal, thrash metal ou black metal. Vai continuar sua carreira desenvolvendo a linha na qual é especialista. Ou seja, arrecadar o vil metal. Olha aí, tá certo. Ele vive de arrecadar o vil metal. É o estilo de metal que ele toca. Grande abraço e continue me surpreendendo. Julian, um momento especial, cara. Você que me surpreendeu profundamente com essa banda foda que foi a Crucis, é porque ainda tá tocando e tocará pra sempre naqueles que quiserem procurar por ela, cara. Porra, muito obrigado por tudo, por ser o grande amigo e padrinho que você é, cara, por estar sempre participando dos papos, mesmo que você nunca pare de codificar aí, formando a nova Matrix universal brasileira que vai levar o mundo a, quem sabe, gerir um novo Neo, e eu espero que não, porque eu odeio Keanu Reeves. Cara, volta sempre aí, muito obrigado pela ajuda, pela força, por ser quem você é, cara aí. Abração. Próximo comentário de José Castanhas Neto, host do Netocast, do Netocast Esportes ao Vivo, que diz, não, não. Já não bastava a decepção com a música Diamonds and Rust, que não é do Judas Priest, e agora a saída do KK Downing. Pensador, você está acabando com meus alicerces. Excelente episódio, o som da banda deste episódio é de arrancar a tampa da cabeça. Pena que o Rissuti estrumelou com toda aquela letra de merda. Risos. Abraços, meu amigo. Pois é, Neto, desculpa, não é que seja exatamente uma meta na minha vida estragar a tua infância, tuas memórias de infância, mas pelo menos quanto a Judas Priest, sim, e eu faço de propósito. Abração, cara. Volta sempre aí. Próxima mensagem de Jorge Augusto, do Animes Filho. Jorge Augusto, que além de padrinho, tá fazendo a maratona completa desde o primeiro episódio, comentando todos os episódios do Som no Caixão. Olha, Jorge, eu tenho que te pedir desculpa por eu não ler todos os teus comentários aqui. Eu teria que dedicar um programa só pra leitura disso, porque é comentário pra caralho. Mas, bicho, você é foda, teu podcast é foda, e olha que eu não sou fã de anime. E muito obrigado, cara, pelo apadrinhamento e por estar aí fazendo, se propondo a fazer toda a maratona do Som no Caixão e a comentar em cada episódio. Cara, porra, você é legal pra caralho, cara. Curto você pra cacete. Voltando agora, ele diz, depois dessa babada de ovo básica que eu dei nele, ele diz, salve pensador, eu fiquei intrigado com essa banda, achei bem interessante, mas não é minha primeira escolha, não curto cultural, mas o seu trabalho é muito bom, gosto quando você traz essas bandas que eu não conheceria de outra maneira, ser seu padrinho é uma honra, grande abraço e até o próximo comentário. Pois é, Jorge, eu até avisei lá no episódio passado, que como eu me propus aqui no Som no Caixão a fazer divulgação de som independendo de estilo, que fosse apenas e simplesmente música boa e independesse de estilo, eventualmente a gente vai tropeçar em alguma que o pessoal gosta mais, outra que o pessoal gosta menos, mas ainda assim, cara, porra, eu te respeito pra caralho por você ter ouvido o episódio, comentado sobre ele e ter dado a música uma chance, cara, que já é mais do que a esmagadora maioria da massa consumidora de música pop faz sobre o que ouve, cara. Abração pra você e continua mandando ver no Animesphere. Próximo comentário, um comentário curtinho de uma linha de Danilo de Almeida, do Doublecast também, assim como o Léo, de quem eu falei há pouco tempo atrás, que diz, a banda é tão boa que não existe. Olha, Danilo, muito obrigado, cara, eu li pra mim você fazendo esse comentário com a voz do Faustinho, que ajudou muito, ajudou muito no processo, mas é verdade, cara, infelizmente uma coisa que acontece é que as melhores bandas, elas não existem mais, essa aparentemente apenas nunca existiu, mas é tão misterioso, cara, que valeu muito a pena falar dela, cara, espero que você tenha gostado, espero que esse seja o primeiro de muitos comentários e aparece sempre aí. Próximo comentário de Flagner Camargo, aliás, um comentário por e-mail, um e-mail recebido, não um comentário no site, a respeito do Som no Caixão 61 do Barefoot McCoy, Bye Bye Blue Bird era o nome do álbum. Ele fala, olá pensador, nos tempos atuais em terras tupiniquins, você me parece das mentes menos loucas dentre muitas. Não sou muito fã de folk, mas por estar na playlist do meu agregador de podcasts e por ser hosteado por você, isso ele falou pelo pensador. Eu tô falando eu porque eu evito de falar de mim mesmo na terceira pessoa porque os médicos pediram. Voltando, julguei confiável e acabei ouvindo em um dos meus treinos de corrida. Sim, eu corro e sim, sou viciado em corrida e sim, não sou muito normal. Bom, até aí tudo bem, ninguém que ouve o nosso teatro escuro aqui é normal, e isso aliás é um pré-requisito. Prefiro sons mais pesados e com BPM mais acelerado e vozes mais nervosas, como Chico Buarque ou Enya, só que não. Acabei de imaginar alguém praticando corrida ouvindo Enya, cara, puta merda. Parece aquela fábula da lebre e a tartaruga, meu Deus. Mas deixemos de delongas e vamos ao que interessa. Ouvindo sua introdução, sem apelos ou duplos sentidos nessa sentença, por favor. Droga, eu quase fui. Fiquei preso entre suas viagens linguísticas e só fui me dar conta da música lá no meio da segunda faixa. Como o álbum menciona em seu título o Blue Bird, tomei a liberdade de fazer uma avaliação diferente sobre o que canta e escreve esse maluco descalço, muito semelhante a alguns malucos descalços que também optam por correr, chamados Barefoot Runners. Olha aí, não sabia. Mas isso é tema para outra hora. Ouvindo as faixas, procurei pelo Blue Bird e resolvi procurar a incidência de termos que justificassem, por exemplo, o matar a sua dele, não minha, pela ave azulada em suas letras. E qual não foi minha surpresa quando anotei que a tal ave de cor celeste pode se tratar do próprio Pés Descalços, que, abraçado em seu violão, entoou essas músicas para Boi dormir. Explico, dois pontos. Resolvi, tomado da mais pura falta do que fazer, contar a incidência dos termos recorrentes em suas letras do destrinchado álbum. É claro que com a ajuda de alguns artifícios técnicos computacionais carinhosamente apelidados de script gambiarra. Adorei o termo. E o resultado foi o seguinte, dois pontos outra vez. 1. Os termos egocêntricos como I, me, my e I'm e, escorregando um pouco, we, recorrem por 242 vezes, sendo que todos os outros termos de um vocábulo não tão rico, totalizando um pouco mais de 700 vocábulos únicos, ficam em recorrências inferiores a 10 casos. Já o tal galináceo de penas cerúleas aparece apenas 18 vezes, o que denota minha suspeita da tara do autor, compositor, cantor, tocador andarilho por esta criatura penada. E o que tudo isso significa? Nada além do meu mais completo ócio em uma manhã chuvosa de Curitiba e de uma tentativa tosca de imitar sem sucesso a dialética deste host que, com maestria, nos apresenta periodicamente curiosidades musicais das mais variadas. Ao pensador louco, com carinho. Brother, teu e-mail foi maravilhoso. Eu dei muita risada rindo, cara, muito bom. Respondendo a você em tópicos também, em partes, como faria o Dr. Frankenstein, realmente pode ser que ele seja muito... que ele seja muito egocêntrico, afinal de contas ele deve se achar foda pra viver descalço cultivando e colecionando bichos de pé pelos sertões estadunidenses, como aqueles, como é que é o nome? Aqueles ermitões lá da Hanna-Barbera, ou aquele urtigão da Disney, ou... como é que era o nome daqueles ursos? Alguém fala Zé Buscapé, não era isso? Bom, tanto faz que eu já me perdi aqui no pensamento. De qualquer maneira, a questão de ele usar I, me, my e I'm tantas vezes na música, isso infelizmente é justificável porque na língua estadunidense, na língua inglesa, de forma geral, você não consegue construir frases sem pronomes pessoais. Então, pronomes pessoais ou pronomes possessivos tendem a ser as palavras mais usadas, exceto nos filmes de Tarantino, onde foi que é a palavra mais usada, que se torna, assim, acho que 70% de todas as palavras faladas no filme, mas você entendeu o que eu quero dizer. Quanto ao galináceo, vamos falar aqui entre nós, quanto ao galináceo celeste, o galináceo azul petróleo, o tal do Bluebird, o que ele e essa ave sofrida fazem nos arbustos do brejo onde ele mora, não é da nossa conta, e quiçá a gente faz uma denúncia pro Discovery ou pro PETA e ele vai simplesmente desaparecer sem deixar pistas. De resto, cara, muito obrigado pro teu e-mail, muito obrigado por você ter entrado lá no grupo do Telegram. Eu vi que você entrou. Devido ao ângulo da minha testa, foi difícil eu ligar que o teu nome e o nome da pessoa que entrou, Flagner Camargo, fosse a mesma, porque afinal de contas são nomes muito comuns por aí. Mas, cara, muito obrigado, espero que você esteja gostando, acompanha a gente sempre aí, cara, e participa sempre que quiser. Abração e obrigado por este primeiro comentário, Flagner. Oi, você. Você aí, viajando no som sem sair do lugar. Que tal mexer um pouco essa banha pra variar? Sabia que turismo é uma das drogas mais benéficas e daytrippers que existem? Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa nova e incrível apoiadora, lá no início? Muito bem, Lessie, não precisa correr até o poço que o time não está preso lá. Já acessou o site da Infinity Tour pra ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não me faça te largar em uma ilha perdida pra assar o bundarel como as meninas do Florida. Tem muitas formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo, ele só não tem viagens para encaixar o MC Kevin onde ele deveria ficar encaixado ainda. Então levante-se, vá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez, vá em bladobladoblado.infinity.tour.br, os links estão no site, no post, em toda parte, estão em banners pela cidade, escrito nas nuvens do céu, curta a Infinity Tour no Facebook, aproveite para chegar lá e dizer que conheceu aqui, através do nosso teatro escuro, esse reduto de turistas loucos, e já vá fazendo as malas, não espere eu dizer de novo. E pronto, agora você pode voltar a contemplar o abismo, o cosmo residente no teto manchado e mofato do teu apartamento agora. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também, assinem no iTunes, colaborem no Padrim, entrem no nosso grupo do Telegram, comprem as canecas, participem. Estamos todos, eu, vocês, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideia com todos que fazem parte deste hospício cultural. Infelizmente, a banda Crucis acabou, mas tenho certeza que vocês poderão achá-la para ouvir, conhecer o segundo álbum, o que for, pela locadora do mestre de Achagu, foi assim que eu conheci, ou nesses serviços menores como Deezer, Google Music ou Spotify. Ouçam mais, façam uma playlist bem longa, psicodélica, progressiva para enfrentar o Réveillon e torcer por um ano melhor, ainda que este não venha tão cedo. Levem a boa música onde forem, do Crucis ou qualquer outro artista bom que o valha, para afastar o mal olhado de nossa triste realidade. E sejam felizes, mesmo que enfiados em nosso caos. No mais, como sempre, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando boa música por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Para terminar, ficamos agora com a música que encerra este álbum, Recluso Artista, mas ainda há muito mais para se ouvir nele. Muito mais na vida para se viver, apesar do que digam os Nandos Mouras ou qualquer outro idiota hater na internet. Por pior que tudo esteja. E eu estarei sempre aqui com vocês para dar um play melhor nesta porra. Abraço a todos e fui! também. É hora de ir pra casa.